Quando se nasce na periferia, nossas vidas estão pré-definidas. Para o Estado, um número. Para as ONGs assistencialista, um projeto, um mero projeto. Para a polícia, um criminoso a ser abatido. Para a família, uma dor que logo se fará presente. Nasceu em um bairro de quebrada, em uma família desestruturada. Alcoolismo, brigas, conflitos, violência. Infância e adolescência totalmente turbulenta. Era punido na escola por sua rebeldia. Nas ruas era humilhado pela polícia. As pessoas o taxavam de sem futuro, estereotipado como marginal. Vagabundo, as coisas ao seu redor enche seu peito de ódio. Mas ser um criminoso comum não é o seu propósito. Ouvindo, refletindo, o ritmo e poesia despertou em sua vida perspectiva, autoestima. Contagiado pela subversão sonora, transformou seu ódio em indignação. Revolta, praticando leitura libertária, adquiriu compreensão das raízes da desigualdade, da opressão. Gosto de ouvir, pode ler livros sobre revolução perante as injustiças. Seu corpo treme de indignação. Está convicto em seguir o mesmo caminho daqueles que deram a vida pelo socialismo. Tatuou em seu corpo pra nunca esquecer o olhar convicto, legado de Tchê. Os poderosos não podem deter a primavera. As pessoas morrem, mas não suas ideias. Conhecimento crítico nos faz responsáveis, nos faz enxergar a luta de classe entre opressores, oprimidos, a guerra constante. Admirador da luta revolucionária dos levantes. Nossos direitos não se conquistam jogando flores. Não foi adestrado pela história dos vencedores. Socialismo libertário, sua conscientização. Revolução tá na mente e no coração. Nas suas veias corre o sangue da rebeldia. O estudo é a base de sua consciência crítica. Já não há espaço pra ignorância e estupidez. O terror dos capitalistas do Estado burguês. Nas suas veias corre o sangue da rebeldia. O estudo é a base de sua consciência crítica. Já não há espaço pra ignorância e estupidez. O terror dos capitalistas do Estado burguês. Hipócrita, dizem que anarquismo é causa de desordem. Pra ele causa de desordem é uma criança morrendo de fome. Os senhores da guerra não se combate com paz, só com ação direta, coletiva e eficaz. A não violência protege o Estado, por isso ele vai à guerra contra os capitalistas terroristas que apodrecem a terra. Gananciosos, genocidas vão pagar caro por tanta exploração, por tanto sangue derramado. Por manter o terceiro mundo na pobreza extrema, por ter saqueado nossos recursos, nossas riquezas. A colonização perpetua as tragédias sociais. A colonização continua pelas multinacionais. Sua politização é classista, combatente. O sistema opressor é o mesmo em todos os continentes. Sabe que a arma do opressor é a mente do oprimido. Que nossa desunião é um projeto político da classe dominante. Com sua ideologia, dividir pra reinar é estratégia da classe rica. A violência capitalista não se combate com pacifismo. Todo poder ao povo, todo poder aos insurgidos. Ele estuda a história dos vencidos com entusiasmo. Pela causa dos oprimidos, ele é apaixonado. Admira todos quilombolas comunas de Paris. Homenageou seu filho com o nome de Malcolm X. Nas suas veias corre o sangue da rebeldia. Ama mais do que tudo sua companheira, filhas. Convicto que um mundo melhor é possível. Um mundo sem opressores, sem oprimidos. Antes morrer de pé do que ver de joelho. O socialismo libertário vai lapidando seu pensamento. Cada vez mais ele segue na radicalização, disposto a morrer pela causa, pela revolução. Nas suas veias corre o sangue da rebeldia. O estudo é a base de sua consciência crítica. Já não há espaço pra ignorância e estupidez. O terror dos capitalistas do Estado burguês. Nas suas veias corre o sangue da rebeldia. O estudo é a base de sua consciência crítica. Já não há espaço pra ignorância e estupidez. O terror dos capitalistas do Estado burguês.